No deserto o povo clama, lembranças da terra, dor na alma. Quem dera que morrêssemos, Senhor, junto às panelas onde havia amor. Mas o Senhor ouviu a aflição, prometeu maná, pão de salvação. Colhei cada dia a porção ideal, e sabereis que eu sou o Deus fiel. Oh, vem, Senhor, nos alimentar com o pão que desce do céu. Teu amor não nos deixa faltar na jornada, és nosso. Tarde as codornizes vêm, de manhã o orvalho também. O maná doce como mel nos fortalece, nos traz o céu. 6 dias o trabalho é nosso, no sétimo o descanso e o gozo. Guardai com fervor, pois serei sempre o vosso Senhor. Oh, vem, Senhor, nos alimentar com o pão que desce do céu. Teu amor não nos deixa faltar na jornada. Sinal eterno, o teu amor fluiu nas gerações, um lembrete fiel. Teu sustento é o nosso anseio, oh Deus do céu. Oh, vem, Senhor, nos alimentar com o pão que desce do céu.